te esquecer em meia solidão, tentando apagar as marcas do meu coração. Você me deixou porque me enganou. Eu tô pobre de maré sem o seu amor. A casa tá vazia e as noites são tão frias. Ao seu lado é aonde eu queria estar. Eu tô com um litro de cachaça escorado no balcão do bar. E a minha vida é beber. Apagar as marcas do meu coração. Você me deixou porque me enganou. Eu tô pobre de maré sem o seu amor.